demais. Essas meninas tiram onda quando dançam, são demais. Vai lançando trava, trava, trava, trava, travadinho. Bota a mão no joelhinho, descendo devagarinho, jogando a bunda pra trás. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, travadinho. Bota a mão no joelhinho, descendo devagarinho, jogando a bunda pra trás, trás, trás, trás. Lerari, lerari, lerari, lerari, lerari. Trava, trava, trava, trava, travadinho. Bota a mão no joelhinho, descendo devagarinho, jogando a bunda pra trás. Trava, trava, trava, trava, trava, trava, travadinho. Bota a mão no joelhinho, descendo devagarinho, jogando a bunda pra trás, trás, trás, trás. Lerari, lerari, lerari, lerari, lerari, lerari, lerari, lerari.